O amor, sentimento trazido do fim de um mundo perdido por alguém que se salvou. O amor tá se sentindo traído. A voz me pede essa canção. Se é tudo tão bom, pra que sofrer? Não me pergunte, meu irmão, o que não tem explicação. Eu não quero me meter. Chamei a meia pra passear no meio da praça. Nota isso que você não tá amando.